preparadas para iniciar mais uma semana de trabalho ou então de férias para quem está de férias? Nós estamos cá pela nossa obrigação, o compromisso traz-nos por cá. Narciso Gonçalves na apresentação e realização, António Marcial na assistência técnica. Hoje trazemos algumas novidades, mas isso mais lá para a frente. Hoje vamos começar com fado, vamos começar com Marisa e o tema Transparente. Aos olhos da minha avó, entre a terra e o divino, minha avó negra sabia essas coisas do destino. Desagou o mar que vejo nos rios desse desejo de quem nasceu para cantar. Andasse feito tejo de tão cantado que invejo Lisboa por lá morar. Canto morno do fado num cheiro de caracóis, como num conto de fadas, os batuques são guitarras e os coqueiros girassóis. Minha avó negra sabia ler as coisas do destino na palma de cada olhar. Queira a vida ou que não queira, disse Deus à feiticeira, que nasci para cantar, que nasci para cantar, que nasci para cantar, que nasci para cantar. Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida, indício marcado de amor destroçado na linha da vida. E mais treza na linha do amor que terás de sofrer, o desencanto, um leve frescor de uma outra mulher. Já que a má sorte assim quis, a tua sina te diz que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fatal, ao teu destino fatal, que uma má estrela ilumina. Tu podes mentir, vais ler o teu coração, mas ai, quer queiras, quer não, tens de cumprir acima, cruzando a estrada.

Pois é, meus amigos, então é assim, os primeiros a rodar hoje em Portugal de les a les foram eles. Marisa com o tema Transparente, depois Hermínia Silva com Fado da Sina e por fim Camané com Maria Segunda. Pois é, meus amigos, é assim, há algumas alterações, senhora. A partir de hoje este programa é feito na Onda Nacional e é emitido também na Rádio Antena Web. Se quiser ouvir na Antena Web, passa pelas 8 da manhã no primeiro canal da Antena Web, aqui pelas 14 horas na Onda Nacional. Temos também um novo programa que é o Rádio Alegria, que é troca por este que vem da Antena Web, que passa aqui pelas 12 horas. Também temos a repetição de alguns programas que passam ao fim de semana, agora durante a semana, pelas 11 da manhã. Por isso, alargamos em mais 3 horas de emissão de segunda a sexta-feira. Da emissão, falo eu de programação. Para muito breve, mais novidades. Como sabem, também entrou o Nuno Soares este fim de semana e a Generosa Batista também. Uma casa de porta aberta onde estão sempre a entrar novos locutores. Vamos fazer crescer esta casa. Vamos tentar cada vez mais fazer com que esta rádio tenha mais locutores, tenha mais programas e que vá crescendo e atendo algum sucesso. Vamos em frente, vamos continuar com a seleção musical. Vamos continuar, ou desta vez vamos passar a ouvir Simone de Oliveira com Ramo Ribeirinho. É a beira da ribeira que Lisboa abre os olhos quando acorda de manhã. A cabeça da peixeira, a fruta do mar aos molhos que põe mais sol na manhã. É a beira da ribeira que os chimeiros vão curtir os restos da babadeira que apanharam a sorrir. É a beira da ribeira que acorda a cidade inteira, que aprova a vendedeira que a gente gosta de ouvir. Este tango ribeirinho sabe a teste e sabe a vinho. Este tango da cidade tem navalhas de saudade, tem punhais de solidão a doer devagarinho dentro do meu coração. Esta tango ribeirinho tem fragatas de carinho, tem aprinhas nas telhas e cravos de moro na orelha, sardinheiras encarnadas junto às palhas do linho, penduradas nas sacadas. Esta tango ribeirinho é a beira da ribeira que há canalhas e há malandros, mulheres de meia porta. Mas há beira da ribeira, há cabaças de morangos que ainda nos sobem a horta. É a beira da ribeira que vai esperar o estivador uma manhã toda inteira que lhe compra em suor. É a beira da ribeira que um ramo de erva cidreira traz a ternura que cheira a Lisboa, meu amor. Este tango ribeirinho sabe a teste e sabe a vinho. Este tango da cidade tem navalhas de saudade, tem punhais de solidão a doer devagarinho dentro do meu coração. Esta tango ribeirinho tem fragatas de carinho, tem linhas nas telhas e cravo de morro na orelha, sardinheiras encarnadas junto às talhas de linho penduradas nas sacadas. Esta tango ribeirinho. Oh, é! Obrigado. Sempre em artes, já lá vai ele a miúdo. Ao ver-me assim desta raça, diz sempre em artes, já lá vai ele a miúdo. Sou miúda, mas que importa, em nome real ou ser franzino. Sou miúda, mas que importa, em nome real ou ser franzino. Gosto até da sorte minha, que a mulher mais a sardinha, só se erra pequenina. Gosto até da sorte minha, que a mulher mais a sardinha, só se erra pequenina. E se Deus me fez assim, ai, tornou-me mulher bem quista. E se Deus me fez assim, ai, tornou-me mulher bem quista. Deu-me esta voz para cantar, deu-me um coração para amar e deu-me uma alma fadista. Deu-me esta voz para cantar, deu-me um coração para amar e deu-me uma alma fadista. Por isso vivo contente, ai, sou como os outros mortais. Por isso vivo contente, ai, sou como os outros mortais. Pequena, mas em suma, não dou a palma nenhuma, chego onde chegam as mães. Só pequena, mas em suma, não dou a palma nenhuma, chego onde chegam as mães. Thank you. creio que você não gosta disto. E disto, muito menos. Então disto, nem pensar. Oops. I did it again, baby. Yeah. Isto sim é música a valer. Todos os dias, a tua companhia. Onda Nacional. Dá-te mais, mais e muito mais. www.ondanacional.listen2liveradio.com Onda Nacional. Sim. E então, estão a gostar desta seleção musical? Estamos quase a chegar à primeira meia hora desta primeira hora. Passaram por cá então Simone de Oliveira com o tema Ramo Ribeirinho, depois Hermina Silva com Sou Miúda e depois Brigada Vitor Jara ao Romper da Bela Aurora. Agora vamos ficar com Broa de Mel e o tema Tango Tango. Não se esqueça, esta é a vossa rádio preferida, a Rádio Onda Nacional. Estamos a emitir em www.ondanacional.listan2maradio.com. Passem também pelo blog para saberem as novidades em radioondanacional.blogspot.com. Se quiserem também visitar o nosso Facebook, pois não? www.facebook.com/ondanacional. Vamos então continuar com a música e eu volto a seguir. O meu tango é esperança, verde cor do mar. é um passo de dança que nós vamos dar. O tango é azul, cor do luar. O tango é branco, cor da noiva no altar. Meu tango ardente, tu és só cor do branco. És a luz do sol poente, tango, tango. Meu tango ardente, tu és só cor branco. És a luz do sol poente, tango, tango. Tamanha, que diz logo ter nascido nas lindas terras de Espanha. Toneiro azul violento, lembra corceis em tropel, numa desfilada ao vento, ao toiro no redondel. Oh meu rio douro, do vinho famoso, oh rio doirado, não seja vaidoso. Oh meu rio douro, do vinho famoso, ó rio doirado, não seja vaidoso. na fronteira até ao mar, altas margens de um monte, a quem o queira sonhar, imitando Dom Quixote. Rio Douro tem dois nomes, do Herodouro que tem, é um rio para dois que se dão bem. Oh meu Rio Douro, do vinho famoso, oh Rio Doirado, não sejas vaidoso. Oh meu Rio Douro, do vinho famoso, oh Rio Doirado, não sejas vaidoso. Famoso, ó Rio Doirado, não sejas vaidoso. Ó meu Rio Douro, do vinho famoso, ó Rio Doirado, não sejas vaidoso. Hora Mais, apresentação na Onda Nacional ao domingo pelas 18 horas. Uma hora de música mais mexida. Acompanha-nos na Onda Nacional. Pois é, meus amigos, já cá estamos na segunda meia hora da primeira hora de programa de Portugal de Les a Les. Espero que estejam a ter uma boa segunda-feira. Como disse atrás, este programa passa na Antena Web e na Onda Nacional. Passaram por cá então os Broadmel com o tema Tango Tango, depois Quarteto 1111 com Partindo-se e depois Maria Albertina com as Voltas do Rio Douro. Agora vamos para uma das músicas que eu gosto muito do malogrado Carlos Paião com o tema Cinderela. São duas crianças a viver esperanças, a saber sorrir. Ela tem cabelos louros, ele tem tesouros para repartir. Numa outra brincadeira passam mesmo à beira, sempre sem falar. Uns olhares envergonhados e são namorados sem ninguém pensar. Foram juntos no outro dia, como por magia, no autocarro em pé. Ele lá lhe disse medo, o meu nome é Pedro e o teu qual é? Ela corou um pouquinho e respondeu baixinho, sou a Cinderela. Quando a noite o envolveu, ele adormeceu e sonhou com ela. Deixar mistério,

Thank you. sábado, das 21 às 23, Noites Pop, na Onda Nacional. Os sucessos das últimas décadas da música, com Nuno Soares. Sábados, Noites Pop, na Onda Nacional. Mais música, menos palavra. Samba! Estamos mesmo a chegar ao fim desta primeira hora de Portugal de Les a Les. Os últimos sons que por aqui passaram foi Carlos Paião com o tema Cinderela, depois Marco Paulo com Mulher Sentimental, a seguir Madre Deus com Amor, um Amor Infinito. Espero que estejam a gostar desta seleção que vos preparei para hoje, segunda-feira, dia 16 de julho de 2012. Vamos ficar até ao final do programa com Mónica Sintra e Na Minha Cama com Ela. Desde já me despeço, voltarei na segunda hora.

Águas Calmas, com Nuno Soares, na Onda Nacional. Pois é, meus amigos, nesta segunda hora, os primeiros três a rodar foram elas... Roberto Leal com Chora Carolina, depois Bandalosa com o Tasquinho da Cidade e o Max com o Magala. Vamos ficar com Ana Moura e o tema Búzios. Sem meio dia, com sorriso.

então passaram por cá Ana Moura com os Búzios, depois João Marito dela com Moçambique e Fernando Farinha com Rosinha Moleira. Vamos vos falar um pouquinho da programação da Onda Nacional. De segunda a sexta-feira vamos iniciar pelas 11 da manhã com a segunda Tropicália, terça Festa do Zé, quarta o Café com Música, na quinta Portugal Musical e na sexta Onda de Fado. Isto às 11 da manhã. Das 12 às 14, Rádio Alegria, programa vindo da Antena Web. Das 14 às 16, Portugal de Les a Les, que é este programa apresentado por Narciso Gonçalves e realizado por mim também. Das 16 às 17, Leandro Amador traz-nos África Rítmica. Depois, pelas 17 horas, António Marcial com o seu Clube da Rádio. Às 19, o Diamantino Trecheira dá-nos uma de música. Às 20, Sem Fronteira, Fernando Pereira. Das 21 às 23, Gabriel Antunes, A Onda do Gabriel. E para fechar a emissão, À Esquina dos Dias com Abílio Oliveira, das 23 à 1. E vamos então virar para a música, vamos ter o Vira de Coimbra com José Afonso. Que mais podes desejar? Ai, quem tem tão lindas mulheres, o teu fado e o teu luar. Ai, que mais podes desejar? Penso que passei

paixão, pois não há nada que destrua a sensação de acreditar que o nosso dia vai chegar. É o instinto que ainda vive em ti. Vais ser feliz, pois só quem ama tem razão. Sem ver a outra cor do mar, como se fosse algo novo. Bem, porque ainda há muita história para contar. Já sinto um cheiro a esperar, meu amor, e já se pode acreditar que quem tem fé nunca se cansa, não vive só da lembrança, nem se deixa enganar. Escreve o seu futuro nos cadernos dos poetas e nas telas dos pintores se desenham os atores. Às vezes quando estou falando,

Da minha parte, Deus até amanhã. Da parte do António Marcial também. Esta é a Rádio Onda Nacional, a vossa rádio preferida na internet. Vão ficar então com o André Sardé, com a balada da Estrada do Sol. E no fim, Ala dos Namorados com Caçador de Sonhos. Vão sonhando amanhã. Eu estou cá de volta. Até amanhã. A estrada que me vai levar ao sol. Há 7 dias que caminho sem parar. Sou uma criança com licença para sonhar. Leio histórias em sorrisos de embalar. E vou pedir ao Deus do Sol para me adotar, perfilhar-me e nunca mais me abandonar. Afinal, o Sol também é meu. Quero o raio que só ele me prometeu. Nesta estrada o cansaço não existe. O fim está longe, mas o corpo não desiste. Levo nos braços a guitarra para tocar. Tenho por coro a velha estrela polar. E vou pedir ao Deus do Sol para me adotar, perfilhar-me e nunca mais me abandonar. Afinal, o Sol também é meu. Quero o raio que só ele me prometeu. E vou pedir ao Deus do Sol para me adotar, perfilhar-me e nunca mais me abandonar. Afinal, o Sol também é meu. Quero o raio que só ele me prometeu. Obrigado, Coimbra. Até à próxima. Muito obrigado. Pelo céu as cavalitas, escondi nos teus caracóis. A estrela mais bonita que eu já vi. Eu cresci